Em comemoração aos 40 anos da Itaipu Binacional e ao centenário de Foz do Iguaçu, foi aberta nesta sexta-feira no Ecomuseu a exposição Trabalhadores. São 132 fotos de uma série de 29 reportagens sobre trabalho manual, realizadas na década de 1980 por Sebastião Salgado, um dos mais renomados fotógrafos da atualidade. Na tarde desta sexta-feira, ao lado da esposa Lélia, ele realizou um plantio no Bosque dos Visitantes da Itaipu e, em entrevista à CBN Foz, comentou que as fotografias retratadas na exposição servem como uma homenagem aos trabalhadores. Olha, eu não fiz esse trabalho no sentido de buscar levar nada de especial às pessoas. Eu quis fazer uma homenagem a esses trabalhadores, né? Porque com a modernização do sistema produtivo do mundo, esse tipo de trabalho praticamente terminou. Ou alguns projetos que estavam sendo realizados, por exemplo, uma construção do túnel entre a França e a Inglaterra, foi único. Então eu incluí nesse projeto e o resultado foi esse. O nome desse trabalho, tem um livro de aproximadamente 400 páginas que foi publicado, chamado Trabalhadores, uma arqueologia da época industrial. Então eu estava fazendo uma arqueologia, essas fotografias são memória de um tempo que passou. Esse tipo de trabalho praticamente não existe mais. A relação do tema com a usina foi o principal motivo de ter sido esta a exposição escolhida para vir a Foz do Iguaçu. Sebastião Salgado comentou sobre a sua relação com a Binacional. A Itaipu Binacional é parceira da nossa instituição ambiental no Vale do Rio Doce. Nós temos um convênio, preparamos um convênio que nós vamos assinar agora com eles. Eu tive o prazer, em 1980, de trabalhar na construção da Itaipu. Eu fiz fotografias aqui naquela época, então quando eu tive o convite de preparar uma mostra aqui, então a mostra mais compatível com tudo isso seria Trabalhadores, em função do que eu fotografei aqui. Aqui eu fotografei os trabalhadores que fabricaram Itaipu. Eu fiquei aqui um tempão, morava aqui num hotelzinho aqui por perto, né, e passava o dia na obra, de manhã à noite, eu e a Lélia viemos por aqui, fizemos um trabalho aqui de algumas semanas e aproveitei para fazer algumas fotografias das cataratas e foi uma maravilha, e coincidindo com uma época que nós tínhamos estado 11 anos fora do Brasil, proibidos de voltar ao Brasil, e vindo para aqui e vendo essa maravilha de construção, esta maravilha de cataratas, foi ótimo, foi um período maravilhoso na nossa vida. A exposição Trabalhadores, de Sebastião Salgado, é uma iniciativa da Itaipu Binacional com patrocínio da Renault do Brasil e Instituto Renault. O público poderá conferir a mostra até 7 de setembro, período que abrange as férias escolares e a Copa do Mundo. O horário de funcionamento do Ecomuseu é de terça a domingo, das 8h30 da manhã às 16h30 da tarde. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.